tenho um beijo nas canelas. Tenho um beijo nas canelas. Ela disse mais acima. Mais acima que são elas. Então eu fui mais acima. Tenho um beijo no joelho. Ela logo respondeu. Estás perto do aparelho. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado. Mais ao lado é maravilha. E então eu fui mais ao lado e o meu coração parou. E o meu coração parou. Eu te um beijo em todo lado. Só aí é que não dou. Vozes de Tâmega.

Radio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Et maintenant, une petite chanson pour Betty et son petit chéri. C'est « Meu amor acorda com ele bem levantado ». Allez, c'est pour vous les amoureux. O meu amor todos os dias quando acorda parece que um choque acabou de ter. O cabelo fica espetado, todo desgadelhado. Maintenant, une petite dédicace d'Elisabeth pour son petit chéri et pour moi-même. C'est Eduardo Santana, Domingo Feliz. De mãos dadas, vamos andar. Muitos beijos iremos trocar. Mas que dia feliz. Hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o teu amor. Para ser, ser, ser feliz a teu lado. Uou, ha, ha, ha, mas que dia feliz. Tudo aquilo que eu quero voltar. E só tu me faz compreender. Yeah, yeah, yeah, mas que dia feliz. Nosso sonho de amor vai durar, pois para sempre te vou adorar. Yeah, yeah, yeah, mas que dia feliz. Hoje é meu dia. Eu vou ter, ter, ter o teu amor. Para ser, amor. Para ser feliz a teu lado. Oh, ah, ah, ah, mas que dia feliz. Que alguma vez eu conheci. Os seus lábios provocantes pareciam de cetim. Seu olhar me dominava como a chama de um vulcão. E sua pele morena era uma tentação. E sem medo das palavras, só muito quero gritar que te amo loucamente, vou te amar. I love you. Je t'aime, amour, amour, amour. Em todas as línguas vou dizer-te que te amo. És minha princesa e é teu nome que eu chamo. I love you, baby, baby. Je t'aime, amour, amour, amour. Em todas as línguas vou dizer-te que te amo. És minha princesa e é teu nome. Foi a mulher mais bonita que alguma vez eu conheci. Os seus lábios provocantes pareciam de cetim. Seu olhar me dominava como a chama de um vulcão. E sua pele morena era uma tentação. E sem medo das palavras, só muito quero gritar que te amo loucamente, vou te amar. I love you, baby, baby. Je t'aime, amor. Vou dizer-te que te amo. És minha princesa e é teu nome que eu chamo. I love you, baby, baby. Je t'aime, amor, amor, amor. Em todas as línguas vou dizer-te que te amo. És minha princesa e é teu nome que eu chamo. Je t'aime, mon amour. I love you, baby, baby. Je t'aime, amour, amour, amour. Em todas as línguas vou dizer-te que te amo. És minha princesa e é teu nome que eu chamo. I love you, baby, baby. Je t'aime, amour. Minha princesa e é teu nome que eu chamo. I love you, baby, baby. E agora, Viana do Castelo. Obrigado. Já tivemos conversa. Essa lá se for Brian de Kisulan. O que é que falta? Desgarrada. Não é nada. O que é que falta na tertúlia? E vocês querem que eles cantem ou não? Agora é que eu quero ver. Bonjour Fernando. Estás a querer desmerecê-las com tanta mulher. beira. E já que vocês aqui estão, eu sou como o Zé Amaro. Em pequeno era um pimpão, andava agarradinho na cintura e entre um beijo e um malhão. Não, ó Toy, canta uma das tuas, que escusa da apresentação. Agora é que vai ser. Eu não deixo para depois, eu não deixo para depois, porque eu consigo sozinho, vocês têm que ser dois. Eu cá sou eu e o vinho, sorriso como três bois e vou lá devagarinho. Sem guião, viva a música portuguesa e viva a nossa tradição. De alma e coração, de alma e coração, na hora de acabar, para vocês e esta noite que eu acabei de vos saudar, peço uma salva de palmas, quero tudo de mãos no ar. O prazer está aqui. Eh oui, ça fait bientôt une heure qu'on est ensemble. J'espère que vous passez un bon moment. Vous pouvez toujours nous appeler au 05 55 56 21 44 pour vos dédicaces. Je vous attends au téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, ou alors sur ma page Facebook ou sur la page de la radio. Ou les voix du Portugal. Voilà, à tout à l'heure. Agora vai pra trás, agora vai pra frente. agora vem para trás, agora vai para a frente, agora vem para trás, agora vai para a frente, agora vem para trás, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira. Linda Netto. Aponta, aponta. Aponta, a pontinha. A pontinha, a pontinha. A pontinha, a pontinha. A pontinha, a pontinha do pé. Olha para a minha perna, que perna tão bonita. Olha, tem uma ponta, que ponta tão catita. Olha para a minha perna, que perna tão bonita. Olha, tem uma ponta, que ponta tão catita. Eu sei que vais gostar, sei que vais adorar. Tão macio e suave, que não vais aguentar. Eu sei que vais gostar, sei que vais adorar. Tão macio e suave, que não vais aguentar. Agora vai para a frente, agora vem para trás, agora vai para a frente, agora vem para trás, agora vai para a frente, agora vem para trás, agora vai para a frente, agora vem para trás, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira, mete e tira. Já fui conquistador, já tive tantas mulheres, nem sei de cor. Os meus amigos comigo se irritavam, as namoradas por mim se enfeitiçavam. Porque as mulheres quando me viam, todas elas assim diziam: dá-me a varinha, João, dá-me a varinha, João, és feiticeiro, feiticeiro do amor. O que elas querem bem ser, e o que elas querem bem ser, dá-me a varinha, João, dá-me a varinha, João, sou eu. Sempre a chatear. Eu lá em casa

você nem me vês. Porque é que me arranjo e me apronto, fico a teus pés. Vou fingindo que até nem percebo que te sou indiferente. E apenas por uma palavra que tu dirijas, eu fico contente. Porque é que eu prometo a mim mesmo te ver? E no dia seguinte procuro me convencer. Mas acabo sozinho, estupidamente. Quem me manda ser assim? A culpa é minha por sofrer com a mania de viver. Espero que gostes de mim. Meu coração é todo vosso. Fun FM, 9h midi, les voix du Portugal. Pumba, catra, pumba, vai tudo para a desbunda. Começa a sexta-feira, são baratos. Tu és meu chuchuzinho. Esse amor é desejo, é laços de beijo que cai sobre nós. É pranto que clama, que fala quem ama, no eco sem voz. É força infinita que vem e se agita no mar de emoções. É sonho que encanta, que nasce e se implanta em dois corações. Fez infeliz. morena, vem para cá, quero te ver dançar neste coduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar, quero-te sensual neste coduro. És uma princesa que eu vou sonhando. Ter-te do meu lado e apaixonado, eu sigo cantando. Tal de chocolate, dá-me a tua boca. Quero derreter-te e deixar-te louca. A festa a começar, morena, vem para cá. Morena, vem para cá, quero te ver dançar este coduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar, quero-te sensual este coduro. Aí move o teu corpo num passo maroto. Fico babado. E ao ver-te agora assim sedutora, deixa-me arrepiado. Tão de chocolate, dá-me a tua boca. Quero derreter-te e deixar-te louca. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero-te ver dançar este coduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar. Quero te sensual neste coduro. A festa a começar, morena, vem para cá. Quero te ver dançar neste coduro. Se não tiveres um par, comigo vem bailar. Quero te sensual neste coduro. Neste coduro, assim se baila. Morena, vem pra cá. du Portugal. Et maintenant, c'est de la part de Brian pour Sarah. Ruben Aguiar, Sara. Sara, eu te amo com tudo. Sara, não me leves à loucura. Sara, eu te amo com tudo. Sara, não me leves à loucura. Okay. Bye.

bem foi esfrega-esfrega. Foi tão intenso que me fez suar. A magia do nosso movimento fez com que a noite não quisesse acabar. Balancei, balancei, entrando no ritmo sem medo, com movimento para te balançar. Balancei, balancei, porque nada é perfeito, mesmo sem saber vais poder dançar. Balancei, balancei. Allez, maintenant c'est Miguel Santos. Quero te beijar pour votre plaisir. Estavas na pista a dançar e eu já estava louco só de olhar para ti. Sabes que estou a gostar desse olhar sensual que tu mandas para mim. Baby, não pares de dançar, quero ver esse corpo a mexer. Baby, não vou aguentar, esta noite em ti quero me perder. Então vai, vai, vai que estou a gostar. E agora vai, vai, vai para eu te beijar. Quero te beijar. Para ti não parou, estou com vontade de ficarmos os dois. Baby, não pares de dançar, quero ver esse corpo a mexer. Baby, não vou aguentar, esta noite em ti quero me perder. Então vai, vai, vai que estou a gostar. E agora vai, vai, vai para eu te beijar. Quero te beijar. Eu sou piloto e ordeno o amor.

o que se passou foi algo muito bonito quando ouvi a voz da Lucia. Quando ouvi a voz da Lucia, fiquei encantado, fiquei apaixonado e disse: tenho que gravar algo com a Lucia. Se ela aceitar, claro. Ainda não arranjei uma casa para morar. Isto está complicado, tenho um baixo ordenado e lá vou continuar. O problema é minha sogra, quando lhe pego os azeites, que ninguém fala com ela. Tenho de casa sair, o meu sogro de fugir, ou voamos pela janela. Tu gostas muito da tua sogra, velha no sofá, a dormir a sua cesta. Minha mulher na cozinha, a fazer a comidinha, para dar de comer à besta. O meu sogro revoltado, fica de bico calado, senão tudo vira torto. Acordá-la nem pensar, se a velha vai chamar, ele é um homem morto. Tu gostas muito da tua sogra, muito mais do meu sogro, se lhe peço o dinheirinho e ele dá-me sempre o dobro. Tu gostas muito da tua sogra, mas muito mais do meu sogro, se lhe peço o dinheirinho e ele dá-me sempre o dobro. Mandou a teus lábios para a vida me trazer com respiração. De boca a boca, só amor vale tudo na vida. Só amor é a inspiração. Sem amor a esperança perdida. Por amor escrevi esta canção. Sempre tua presença mandou a saudade embora. Não sinto mais desta ansiedade louca. Quando de amor estive quase a morrer, senti teus lábios para a vida me trazer com respiração. De boca a boca. Desliza, desliza, desliza. saia, já no crime. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Alecrim, alecrim, aos molhos, por causa de ti, choram os meus olhos. Alecrim, alecrim, aos molhos, por causa de ti, choram os meus olhos. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Alecrim, alecrim, miúdo que nasceu no campo, perfumando tudo. Alecrim, alecrim, miúdo que nasceu no campo, perfumando tudo. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim. Para o meu pai, c'est pour toi, papa. Ai, eu adoro dançar nas noites quentes de verão. A mulherada a gritar: vem cê, não digas que não. Dou um pezinho de dança em qualquer arraial. E se for com juizinho, ninguém leva a mal. Ai, eu adoro bailar, não sou só de uma mulher. Pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também. FM, 9h midi, les voix du Portugal. Allez, on attaque la dernière petite demi-heure. Un petit peu moins qu'une demi-heure, il reste. Alors, je vous attends au 05 55 56 21 44. Allez, j'espère que vous passez un bon moment. Quando chega o mês de julho, as malas vão preparar. Os imigrantes portugueses à terra vão regressar. Quando vamos à festa. Julho, as malas vão preparar. Os imigrantes portugueses à terra vão regressar. Toca, toca, a festa está a bombar. E dança, dança para o povo alegrar. Toca, toca, a festa está a bombar. E dança, dança para o povo alegrar. Começam as rumarias, as festas e tradições. Com sardina e castanhola já dá para dançar malhões. Começam as rumarias, as festas e tradições. Com sardina e castanhola já dá para dançar malhões. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Há os jogos populares e as procissões a passar. À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar. Há os jogos populares e as procissões a passar. À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Sempre a abrir. À meia-noite os foguetes para o céu colir. E aqui com Joãozinho a festa é sempre a abrir. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Toca, toca, a festa está a bombar. Dança, dança para o povo alegrar. Allez, ça là c'est pour Claudio et Marie. Fazer uma assinatura. Quero um contrato de amor vitalício. fazer com este sentimento por ti? Eu tento logo disfarçar, mas teu olhar me seduz e me deixa sonhar. Quando chegas e vens-me falar, não sei o que fazer, fico a delirar. O meu coração dispara, sempre um algo nos separa, mas já não dá mais para viver assim. Eu ando louco para provar teu sabor. Dizer baixinho ao teu ouvido, és minha. Et maintenant, cela part du côté de Saint-Thierry-la-Perche pour tous les auditeurs et en particulier pour Lorenzo et sa famille. Kimberley Douche. Manda aí fruta, seu Manuel. Seu Manuel do Peredo. Do Peredo dos Castelhanos. Gosto muito de batidos de frutas, eu sou maluco. Eu prefiro o sucozinho. A bebida predileta para mim é um bom suco. Seja de pera ou alperce, manga, laranja ou romano. Adoro suco de papaya, melão, pêssego ou maçã. Aprecio a cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro o sucozinho. Aprecio a cerveja ou um bom copo de vinho. Para matar a minha sede, eu prefiro o sucozinho. Santo André, tangerina ou morango, ameixa ou de kiwi, mirtilo, cereja, amora ou suco de abacaxi. Quando há frutos vermelhos, faço detox mensalmente, misturo frutas vegetais e bebo alegremente. Aprecio a cerveja. Les voix du Portugal sur Radio Open FM 97.9 dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Une petite dernière pour la route. Il mange de bordade, agora já não dá. Foste inocente, não quiseste ver. A felicidade estava à espera e tu nada. Nunca soubeste o que decidi. Não sei a razão, mas vou desistir. Só sei que em sonhos em ti eu pensava. Mas agora já é tarde para me dizer. As palavras que não contam nem me dizem nada. Vê se entendes, reconhece que chegou o fim. Não pensavas que este amor acabava. Agora já não dá, agora já não dá. O outro amor chegou de novo lugar. Agora já não dá, agora já não dá. Aquelas noites que vivi sempre a sonhar. Agora já não dá, agora já não dá. O outro amor chegou no meu lugar. Agora já verão. Já não dá. Não eras aquela que dizias ser. Perdeste um momento sem nada a fazer. Esta paixão não deu em nada. Eu tinha tanta coisa para te dizer. Como foste louca para me perder. Eu era aquela que mais precisavas. Mas agora já é tarde para me dizer. As palavras que não contam não me dizem nada. Vê se entendes, reconheces que chegou o fim. Não pensavas que este amor se acabava. Agora já não dá, agora já não dá. O outro amor chegou do novo lugar. Agora já não dá, agora já não dá. Aquelas noites que vivi sem braço. Não dá. O outro amor chegou no meu lugar. Agora já não dá. Agora já não dá. Aquelas noites que vivi sem sonhar. Agora já não dá. Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est aquí. Et voilà, voilà, c'est l'heure de nous quitter. Vous avez passé la matinée en compagnie de Maya. Sur les voies du Portugal, Radio Open FM. Vous pouvez nous rejoindre dimanche prochain à la même heure, 9h midi, sur Radio Open FM 97.9, pardon. Ou le www.radioopenfm.fr. À dimanche prochain, passez un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt. Max Music, c'est l'émission de toutes les musiques électroniques sur Open FM tous les mardis soirs entre 20h et 22h.